4 on the ground at 42. Confirm. Military apron. Negative, VIP 8. Roger, Alan 4, clear the back track. Report to runway vacated or intersection. Roger, clear. Next track, 101. Roger, we're 1-4. Romeu Juliette, boa noite. Alô, Salvador, alô, Azul 2781, puxa acionamento. Você me chamou... Solo? O Azul 2781, senhor, pátio 3, puxa acionamento. Livre 2781, chame táxi. Chama a táxi, Azul 2781. Tá, pegou... Paulo Salvador, tá 3197, informação papá, Galeão 360, pronto. Galeão, aprovado 360, via pelo November 857 até Moço, Mike Oscar Lima Sierra, uniforme Moço, após conforme rota. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, após Leita, após direto Irumi. Aciona 5467, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 3, 620, via para nível 857, até Moço, decola da 10, curva direita, da El, Leita, Irumi. Transponda 5467, controle Salvador, 120, decimal 8, tá 3197. Correto, 3197, portão 11, chão e pronto, puxa o back, acionamento. Bono 705, desse mantém a 2000, autorizado final LS. Até 2000, autorizado final LS. Possibilidade de fluir no ano? Consegue Enduna interceptar e completar o final do procedimento? Afirmo, sem problema. Gente, após estabilizar no localizador, Bono 705. Ok, muito obrigado, estou pro Enduna. Salvador, Azul 2781, para o táxi, 3 horas e 20, Salvador, 58 a bordo. Turno, parte 3, parte principal, Índia Alfa, Montefero 10, torre 18, decimal 95, altímetro agora 1014, tem um bom voo, boa noite, 2781. 108 táxi, Índia Alfa, no ponto espera, 18,95, grato, 2781. Muita informação, papá passando 80 para o número 0. Bom, 1-1-6-8, centro de situação, disse mantém nível 050, via chegada Mara, guarda procedimento LS, ajuste no 0-1-4. Identificou 050, procedido na Mara, 1-0-1-4. Salvador, agora na 07. 3000, possibilidade pro Odin da Serra pro gol 705? Gente, o Guardião 07 decola direto com o Pro Açu? Deu pra ligar, mas ainda mais 2 minutos pra ficar na minha. Gente, o Guardião 07, autorizado Ondina 510, acionando o transponder padrão, vai decolar com Proa Sul. Reporta quando pronto para decolagem, o Guardião 07, o ajuste 114. 114, reportada pronto para decolagem. Ativa aeronave número 1, está 10 milhas da cabeceira. Ah, ok. A passagem de lá para a Ondina? Autorizado. Ok, e a descida até? 3 mil. 3 mil do ano. Salvador, boa noite, o Azul 2781. Azul 2781, boa noite. Aproximando o ponto de espera da onda zero, tá pronto. Você fala de imediato, 2781? Possível, decola imediato. O 2781 está autorizado a linha decolar de suma 0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Certo, autorizado, decolagem imediata, 10, azul 2781. ONU 605, chame torre, ONU 1895. 1895, obrigado pela ajuda aí. Oi, Salvador, boa noite, o seu gol 1705, uma milha do Índio Serra, já tá lá. ONU 1705, uma continua a aproximação, agora autorização para o pouso, o ajuste 10, 14. E 14, guarda na 2. Torre, o Guardião 07 está no pátio militar, já está na área, a gente está no pátio, vai manter o ponto de espera, aguardando a autorização. Deixe seu taxi, mantenha a interseção, o Guardião 07, a aeronave agora na curta final do Amazé. A ciência do tráfego vai manter a interseção, aguardando a autorização de decolagem. ONU 705, cheque o trem livre pouso, suma 0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. 7, o trem está baixo travado, está livre o pouso, ONU 705. Azul 2781, decolou 56, controle 120, décima 8. 1208, azul 2781. Hotel Salvador, boa noite, azul 2781, a sua escuta. Azul 2781, no contato, submantenha nível 180 na saída da árvore elétrica. 180 na árvore elétrica, azul 2781. Interseção, pátio de autoridade, manter a posição. Gente, o Guardião 07. Guardião 07, livre decolagem, direto com o próximo. O vento 150 graus, 79. Livre decolagem com o próximo, Guardião 07, centro das condições de emissão. 2781 Bom, no TEC 05, solo 58, libera a primeira gerente, chama o solo em 121, décima 1. 121 inicialmente direto a Arbo. Sente, voando direto a Arbo, azul 2781. Decolagem 58, repórter vertical do Fará de Itapuã. Só Fará, Itapuã 7. Diálogo 1705, livrou. 1705, táxi livre Alfa Juliette, portão 02. 02, sim. G 3000, o 968. 3000 autorizado, LS, gol 968. Autorizando informar aí, o 968. 07, controle 120, décima 8. 1208, até a volta. 1208. Controle Salvador, boa noite, ao Guardião 07. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossegue em regras de voo visuais. Reporte avistando. Reporte Andino. Reporte Aranha Andino, 07. Localizador Terra da Adrona, vista 1168. 1168, complexo na LS, emissor 118, decimal 95. 295, boa noite, tá bom. Salvador, boa noite, gol 1168, duas milhas para a Índia Serra. 8. Gente, ligue pouso, pistão 1-0, vento 150 graus, 8 onze, ajuste 1-0 no 4, reporte o trem baixado. Ok, baixou, travou, 1014, livre pouso 990. Controle Guardião 07 Visual, bom dia, já para pouso. Entra ali, bom dia. Ó, até daqui a pouco. Boa noite, 1-866, sendo identificação, disse mantém nível 050, na chegada à área, guarde procedimento ILS e X-Ray. 866, autorizado a voa, dona, senhor. Autorizado, boa noite, 1-866. Graças, dona. Mano, dona, pode ser 2000? Somente 50, guarde 2000. Pode, que dona, somente 50, 2000, graças. Salvador 2781? Quase direto conquista, 2781. É para aguardar ou está autorizado, senhor? Foi direto Elefa, quase conquista. Elefa aguardando conquista, 278. Solo 06, primeira direita, solo 211. Direita 211, Golo 168. Solo, boa noite, Golo 168, livrou. 168, boa noite, taxa de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Golo 168. Feito o ano da Azul, autorizado direto com o Cristo. Autorizado direto com o Cristo, Azul 27, feito o ano. Bono 866, 2000, esse mantém 2000. 2000, Bono 866. solo, TAN 3 197 para pushback, acionamento, porta 11. Autorizado, TAN 3 197, me taxa. Autorizado, TAN 3 197. Via Juliette, portão 07. Juliette 07, vou na 168. Siga. Siga em regra de voo visual, já posso estar por ângulo de 107. Solo TAN 3197 para o táxi, 158 a bordo, 3 horas e 29 alterna cabina. Qual foi o B? 158. 3197, parte principal, Índia Alfa, considero 10, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Tenha um bom voo e boa noite. 14, via Indy Alpha, pode esperar da 10, torre 1895, tá 3197. Alô, confirma 31, a torre 189. 895. 95. Está 317, boa noite. Azul 2781, chame Recife agora, frequência 1288, alterno 125, 135, 135 decimal 3. 1288, 1353, Azul 27 aqui. Quase 107, chame Torre, 118 decimal 95. 1895. Salvador é o Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Vertical de Piatã, tentando a pouso no Graé. Guardião 07, reporta no vertical do farol de Capô, chama 014. 014, reportará Itapão, Guardião 07. Vertical de Itapuã, Guardião 07. Guardião 07, autorizado de imediato cruzamento da final da 1-0, reporte na final para o GRAE. Reportará a final para o GRAE, Guardião 07, agilizando. GLS 866. Sete final do procedimento, torre 1895, gol no 866. 895, obrigado. Sim, se atende a identificação. Mora na pressão, nossa. Salvador, gol no 866. Gol 866, continua a aproximação, aguarda a fitaria, baseada iniciando rolagem, o ajuste 1-0 no 4. Aguardo 866. Gol 866, para informação, há um tráfego agora, um Eco Charlie 35, cruzando a final da 1-0, 500, 10, 97. 108, 66. Pode ir para o final do GRE, Guardião 07. Guardião 07, após o controlado do GRE, Argentina 50, GRE 89. 7. 8866, cheque o trem, livre pouso, sono zero, vento 150 graus, ativado. Livre pouso, pista 10, 866. Volta 3197, decolou 18, controle 120, decimal 8. 208, boa, tá 3197. Avião 07, só o 1-1, decolando o perfil da EL, passando 1300 bares. Tá 3197, contato da via saída da EL, a 360. Da EL 360, tá 3197, possível, Aleira? Foi direto inicialmente da EL. Da EL, obrigado, tá 3197. Salvador, gol 705 com a Papa. 1705, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857. Moço. O restante conforme. Nível 360. Saída. Dael, Leda e Lume. Decola da 10, curva direita, código 5511, controle 1208. Alô, 1866. Aprovado Galeão, Upper Novamba 857, por 360, da Eoleda Irume, 5511-1208. Correto, chama pronto 02. Gol 1866. Alfa Juliette 04. Gente, Alfa Juliette 04, com resistência. Estacionamento, gol 1705. Gol 1705, para pushback acionamento, confirma. Confirmo, no gate 2. Gente, aguarde um minuto, a aeronave da companhia vai ingressar para o 04, será autorizado na sequência. Tá ok, muito obrigado. Aguardando. Autorizado o gol 705 no 02? No 02 está livre, chame um táxi no 705. Vamos lá. São 3197, chama agora Recife na frequência 1251, no termo 3325. 251 no 3325, tá? 3197. Salvador, boa noite, gol no 099, deixa a informação Quebec. Gol no 099, aguarde cópia para Serra Bravo Charlie Foxtrot, prepara Arbor Relefa. Arbor Relefa, prepara, gol no 099, aguardando. Taxi Gol 1705 para o táxi. Nós temos 125 a bordo 25, autonomia 3 horas e 40, alternando Campinas. Gol 1075 autorizado, táxi Índia, ponto espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 014. Ele 14 autorizado, táxi. Espera da dessa. Gol no 705, está autorizado alinhar decolar soma 0. Vento, 150 graus, 089. A linha decola, gol no 705. Não, 4, tem que dar pra 4, é 3, 0, 3, 2, 5, 8, graças. Uma 705, decolou 31 no controle 120, decimal 8. 208, Lange. Controle, boa noite, Golo 705, vamos cruzando americanos. 705, contato, suba e mantém nível 360 na saída da EL. Na saída da EL. O Gol 1705 pode atuar a Leda da presença? Cruzado direto, Leda. Direto, Leda, obrigado. Pesado, então, 3858. Poderia descer para 2000 pés? Pesado, então, 3858. Tirado, 3858. Tocado, 099. 1099, autorizado, Sierra Bravo Charlie Foxtrot. Via. Eu peso Lu 21. Butig, restante conforme. 360 nível. Arbo. Eleva a saída. Decola da 10 direita. Código. 5503, controle, 1208. Poderia ser confirmado, Upper Zulu 21 na terra? Utig, uniforme, tango, golf, Índia, Romeu. Gol 1099, autorizado com fins, nível 360, Arbor Enefa, recado 10, 5503, 208, é o gol 1099. 1099 após Lutig, Upper Zulu 21 novamente. Alô, correto, chama pronto no 09. Sim, chegou 1099, chama na pronto para o feedback para mim. Sente, voe no rumo de Itabe para chegada Mare, igual procedimento LS-X-Ray, atendo identificação. Reporte para descida, o Serra Tango Tocante. Agora para o Itabe, autoridade LS-1-0-3, vai para a descida, o Serra Tango Tocante. Isso mantém nível 100, 100, Serra Tango Delta. 100, Serra Tango Delta, obrigado. Solo Gol 2043, ciente da Quebec, autorização para Guarulhos. O 043 aguarda Guarulhos, prepara Dael Leda Motiva. Guardando, Gol 2043. O Salvador, é o Gol 705. Você poderia coordenar com o Centro Recife, nível 400? Bom, 785, chama agora Recife na frequência 1251-13325 e solicite diretamente ao mesmo 400. Recife 251-3325. Sim, antes para cá. Sierra Tango Delta, diz que mantenha o nível 050. Sierra Tango Delta, diz que mantenha o nível 050. 099 autorizado táxi via Índia, antes de espera da pistão no 0, torre no noite, decimal 95, o ajuste é no 0 no 4. 1-0 no 4, táxi via Índia, até o ponto espera no 0, 1895 Lago, 1099, bom dia, boa noite. Gol 2043.4. Gol 2043.4. Pronto. Autorizado Guarulhos via...